Benizão. Manda tua chuva de unção, unção pra curar, pra transformar os corações. Derrama aqui, Senhor. Oh, glória a Deus. Ó, Senhor, faz-me ouvir o som. Quero ouvir. Ó, Senhor, faz-me ouvir o som. O som de muitas águas a cair. Solta a voz aí, meu irmão. Canta comigo, vamos lá. Águas que sarão a terra. Solta a voz. Limpa e faz crescer os frutos bons. Vem nos curar. Vem com teu rio neste lugar. Faz tempestade de poder. Tempo e a previsão, manda tua chuva de unção, unção pra curar, pra transformar os corações. Derrama aqui, Senhor. A igreja aplaudindo o nome do Senhor. Vem com teu rio neste lugar. Faz tempestade de poder. Traga o teu vento que dá vida e restaura. É, Senhor. Mude o tempo e a previsão. Manda tua chuva de unção. Unção pra curar, pra transformar. Com teu rio, Senhor, restaurar corações.